Mas tem certos momentos que atinge consciente popular. Inconsciente popular. Tumulto, corra que o tumulto está formado. Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver. E dentro do tumulto pode estar você. Tumulto, corra que o tumulto está formado. Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver. E dentro do tumulto pode estar você. Panela batendo, toca fogo no peito, foi barricada. Velhos, senhoras e crianças, a molecada pula, debocha e dá risada. Parece brincadeira, mas não é. Parece brincadeira, mas não é. Parece brincadeira, mas não é. Parece brincadeira, mas não é. A comunidade que não aguenta tanto tempo sem água. A comunidade que não aguenta tanto tempo sem água. Tumulto, corra que o tumulto está formado. Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver. Que dentro do tumulto pode estar você. Tumulto, corra que o tumulto está formado. Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver. Que dentro do tumulto pode estar você. Tudo bem, ele era um bicho, mas saiu da vila inteira. Até chegar no hospital, ganhou três tiros no peito. E a galera daqui fez igual, fizeram e ligaram geral. Todo mundo pra rua aumentar o som. Todo mundo pra rua aumentar o som. Pra causar algum tipo de repercussão. Pra causar algum tipo de repercussão. O mundo está formado. Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver. E que dentro do tumulto pode estar você. Tumulto, corra que o mundo está formado. Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver. E que dentro do tumulto pode estar você. Eu sempre penso duas vezes antes de entrar. Mas tem certos momentos que atingem inconsciente popular. Inconsciente popular. Quando o monstro vem chegando, chegando, chegando, chegando, e ameaçando invadir o seu lar. Quando o monstro vem chegando, chegando, chegando, chegando, e ameaçando invadir o seu lar. Parado aí no mesmo lugar, senão se correu a tiro. Seu lar. Parado aí no mesmo lugar, senão se correu a tiro. 3, 4, tumulto, corra que o tumulto está formado. Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver. E dentro do tumulto pode estar você. Tumulto, corra que o tumulto está formado. Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver.